Fecha a DF, voo 995. Cliente, voo 1995, completa aproximação, chama a torre 118, meia dúzia, bom dia. 86, bom dia. Gol 1897, desse mantenha 2000. Livre LS, está liberada a restrição em pelo, chama estabilizado no LOC. 897 para 2000, livre da restrição em pelo, chama a estabilizado. Usado pouso pistão no zero, vento variável com 0,4 nós. Ele pousa no zero, gol 995. Gol 804, portão 01, via Juliette. 995 no solo aos 45, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa, 09, confirma, Juliette está liberada? Afirmativa, Juliette está liberada. Está fechada é a Alfa, entre a Índia e a Juliette. Índia e Juliette, gente. Exato. 2003, né, para estabilizar o 7 no 5. Juliette está liberada. O que está fechado é a Alfa entre a Índia e a Juliette. É, então, Alfa e Juliette. Afirmo, Alfa e Juliette até o 09. Alfa e Juliette até o 09, graças a Deus. Tower, good morning, Gol 1897, ILS approach, resolve condition. 1897, good morning, continue approach, report gear down in Lockett. Now down in Lockett, Gol 1897. One 897, just confirm you have the gear down. Yes, I do. Roger, clear to land runway 10. The wind now is a calm wind. Okay. Roger, clear to land runway 10. Go 1897. Visual Pacífico, ano 7 no 5. Gente, no 7 no 5, a 3 milhas para o marcador externo, completa a aproximação, sinal ILS, torre 118, meia dúzia, bom dia. Meia dúzia, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Gol 97 no 5, baixar checado, final da 1-0. Gol 17 no 5, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Aguardando, tá. Gol 1897 on the ground at 49, turning right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet, gate 04. Ok, on your frequency, Alpha and Juliet, gate 04, go 1897. No 7, no 5, pistão no 0 livre, autorizado pouso, vento variável com 0, 3 nós. Retirando o pouso, no 7, no 5, no 0. Salvador, muito bom dia, o TAN 3517. A gente tem informação que passou 190 e descida para 160. 3597, essa identificação desce, mantém 2000 via ponte, altímetro no 013. Desce via ponte, o 3597 está 2013, está 3597. Voo no 715 no solo 51, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 02. Ok, Alfa Juliette, portão 02, na sua escuta, voo no 715. Torre Salvador, boa, tá 3171. 3171 no Guarulhos, no nível 360, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Zulu 21, no TRI, via pós direto posse de Caldas, decolagem da pista 10. Após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Zulu 21. A frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5445, tá 3171. Sim, historizado Guarulhos em 1360, a rota é uniforme Zulu 21, Trive, Poste Caldas. O decolga 10, direita a curva, sai do Arbor, depois Elefa, 1208 ao controle, 5445 ao transfone. Cotejamento correto, portão é o 07, chama pronto, pushback, acionamento, tá? 3171. Chamaram. Comandor, Tan 3-1, 7-1, pushback acionamento, posição 7. Cuidado, portão 07, chama ataque, Tan 3-1, 7-1. Chamar ataque. Dia 01, prossiga. TNT01, chame para a decolagem. Tempo de voo do 01, confirmando. Está livre a decolagem, comprou a Nordeste, o Guardião. Comprou a Sul, Guardião 01, está livre, vento calmo. Temos 71 livre de táxi em frente, Pátio Índia, até o ponto de espera, reporte pronto. Salvador fora do solo, próximo Guardião 01. 01 ao 04, 19, 1208, controle, uma boa viagem. 1208, obrigado, Guardião 01. Controle, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, Salvador por seguro, 500 pés, confirma. Quieto, espécie é litoral. Litoral ciente, informe estimado para ingresso no terminal de Ilhéus e pouso. Ingresso na terminal de Ilhéus aos 0930 e pouso em Porto Seguro aos 11208. Ciente copiado, mantendo 500 pés, reporta no farol da Barra Guardião 01. Reportará no farol da Barra Guardião 01. Avisado no INS, visual com campo, tá 35 no 7. Tá 35 no 7, completa, torre 118.6. 118.6, tá 35 no 7. Torre Salvador, muito bom dia, 135 no 7, passando Índia Serra, baixado e travado, estabilizado. 118.612, 35 no 7. Desculpa. Bom dia, Gol 1804, centro da Mike, pronto para cópia. 597, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, o ajuste no 0, no 3. Sim, pouso usado no 0, tá 35 ou no 7? Bitu no 0, perfil de saída da Eule, da Bride, com curva direita. Transponder 5461 no controle 1208. Dado Galeão, nível 360, Upper Zulu 10, SMAP e rota com papo plano. Decola da 10, perfil da Dael, Transpon Leda, Bride. Transponder 5461, controle CDI 120, décima 8, brigadão. Boa noite, 04, cotejamento correto, chame pronto. Gente, noite, mais tarde. Nossa, o tráfego é uma colinha ali, mano. 3, 1, 7. Dia, chegada bom, 3, 3, 3, 3, 3. mas nós mantemos uma subida prevista para Brasília. Confirme, a aeronave chamou? Brasília, a subida prevista é o site. Bom dia. Salve Salvador, muito bom dia, Tan 3517, livrou, tá na sua escuta. Bom dia, Tan 3517, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, Tan 3517. Calma, Mini 3. Ali, ele cola no 03171. Guardião 01, no frequência livre, coordenação de tráfego local, ingressar, para ingresso no CTR de Ilhéus, chame o mesmo 20 da sua 1.